Confirmar o vento por 35414. 130 graus com 149, 5414. Certo, obrigado. Solo 52, direita 121 no decimal 9. Direita 209. Solo 35414, Lebron. 5414, Alfa Juliette, remoto 14. Alfa Juliette, 35414. Kilo Índia, para Marte autorizado, 400, upper Zulu 16, decola da 10, curva, corrigindo, decola da 17, curva direita, da El, Leda Bridge, controle 1208, aciona 5007. El, Leda Bridge. Eu abri o pátio. Chama o destaque com a torre 118, meia dúzia, confirma para eu abrir com a torre. localized for Georgia 6250. Roger, 6250, call now tower, 118.6 and check land gear, have a good land. Okay, thank you, and two back to his Georgian 6250. Sir, tower, morning, Georgian 6250, 7. Zero clear, we're parking runway inside. Aerial parking inside, could you confirm the runway condition, please? Runway is flat. Roger, thank you, 6250. Por gentileza, repita os dados, foi muito baixa a transmissão. 107, a morte, 258, tá? Copiado, 107, 258, confins. É isso? É isso aí, você quer acabar? Não, agora melhorou. A direita, o táxi, ponto de espera, dá 10, 186, a torre, altímetro 1021. A direita, o ponto de espera, 1021. Bom dia. Clear to land runway 10, wind 150 degrees, 13 knots. Attention to runway flat. Yeah, roger, clear to land runway 10, Ocean 6250. Salvador, voo 10103, está próximo ao ponto espera da 10. Bem-vindo. Está próximo ao ponto espera da 10. Sim, chegou, mantém o ponto de espera. Ocean message 2650 on the ground 02. Is the next right and back ground 12 on the small lineup. Okay, next right and 129, I think you're missing 2 back 6250. Brown? Bom dia, morning, Oceaner, Flick 250, runway vacated. Morning, Ocean Air 6250. Ocean 6250, here taxi via Alpha and Juliet, stand 02. Okay, thank you, Alpha Juliet, stand 02. Morning, 073, Decolo 05, chama controle no 208, bom voo. 208, bom, boa tarde. Paulo Salvador, gol 1983. Decolo na saída da EL. 073, 340, saída da EL. 73. Tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Ok, Golo 983, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, após subida da EL, Leda, após Leda, Bridge, em Bridge intercepta Zulu 16 até o VOR de Belo Horizonte, após direto Trive, direto Poços, conforme rota do plano. Aciona 50 no 7 e o controle 1208. Autorizado para Guarulhos, 360, decola da 10, curva à direita da EL, Leda, Leda Bridge, a intercepta upper do Lua 16, THZ, direto Trive, direto Poços, aciona 5017 o controle 120, decima 8, gol 1983. Correto, chame para push e acionar. Chamará. autorizado o táxi até Papá, chame na Papá para ingresso. Índia, autorizado ingresso, informe pronto para a decolagem. Passou 60, gol 1073. 1073, Recife, 1251, secundária 13325. 513325, boa tarde. Cinco, aguarde um minutinho, copilhão. Que Luiz, livre de decolagem, cabeceira 10, vento no meia, cabeceira 17, corrigindo, vento no meia 0 graus, 13 nós. Serra Quilo Índia decola 1-3, chame controle 1-2-0-8, bom voo. 1-2-0-8, Serra Quilo Índia, boa. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Serra Quilo Índia. Quilo Índia, chamando controle. Afirmo, decolou da EL. Possível, sobe ao 400, seja da EL. 400 da EL, se há Quilo Índia. Solo Salvador, 9983, posicionamento, posição 5. Foro 983, autorizado, puxa acionar, chame para o táxi. Livre, puxa acionamento, chama táxi, eu vou 93. Bom dia, 1397, pronto para cópia. 397, pronto cópia, 360 São Paulo? Afirma. Ok, conforme repetitivo autorizado, Salvador São Paulo, nível 360. Decola pista no zero, curva direita, subida da El Leda após Bridge. Em Bridge, intercepta Upper Zulu 16. E prossegue até Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Postos, conforme rota do plano de voo. Transponder 5027, controle 1208. Voo 1397. Autoridade Congonhas, 5660. Decola da 10 curva direita, intercepta El Leda, Trive, Upper Zulu no meio, Bravo Hotel Zulu, Trive, Postos. Transponder 5027, controle 1208. Perdão. Ok, correto. Seu Varig está no portão 6, não é isso? Afirma. Ok, está livre. Contingimento correto, chame para puxa acionar. Perdão, 390. Salvador, Goron 260, 190, Sierra, informação. 1260, descida 050, chega da margem. 050 na margem. Controle o papapapá Sierra Kilo India, autoriza da presente proa de bridge. Estaremos coordenação. controle em... De bridge da presente, chama o centro, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. Pro de bridge 1251, 13325,